Fecheiro 58, página 527. Excluindo os marinheiros que não desejam aqui ficar, estabelecerem-se e que aguardam que o supply o retire da ilha, vou limitar a partir de agora a cidade de Sydney, colocando o maior número possível de vós em parcelas de meio hectare, desde que abriguem mais um homem ou uma mulher. O conteúdo dessas parcelas não será sujeito a qualquer notificação do governo, mas deverá antes servir para diminuir a necessidade de acesso aos armazenamentos governamentais no que diz respeito à vossa alimentação. Sois, contudo, livres de vender o excesso ao governo e, homens livres ou condenados, tudo isso vos será pago. Se os detentores do estatuto de prisioneiros trabalharem bem, limparem a terra e venderem ao governo, serão libertados logo que demonstrem o seu valor, tal como já aconteceu com alguns de vós por prestarem bons serviços. O governo dotará cada ocupante das parcelas de meio hectare com uma porca criadeira e fornecerá os serviços de um porco de cobrição. Não posso estender isto às aves de capoeira, mas aqueles de vós que puderem comprar perus, galinhas ou patos terão acesso a eles assim que os seus números o permitam. Havia murmúrios em surdina por entre a multidão. Alguns rostos animaram-se. Outros ensombraram-se. Nem todos apreciavam a ideia de trabalhos pesados, mesmo que fossem do seu próprio interesse. O major continuou. Richard Fillimore, podes ficar com o meio hectare que mais te agrade, do outro lado, a nascente. Nathaniel Lucas, podes considerar teu o meio hectare por trás da cidade de Sydney, onde vives presentemente. John Rice, ficas com o terreno acima do de Nat Lucas, de frente para o ribeiro, que corre entre os aquartelamentos dos fuzileiros e a fila interior de casas. John Mortimer e Thomas Crowder, ireis para o mesmo local que o Rice. Richard Morgan, ficarás no teu atual terreno, na parte da frente do val. Notificarei os outros, assim que o Sr. Bradley me entregar a relação. A tripulação do Sirius será colocada na grande clareira a meio da estrada de Cascade. Os fabricantes de linho, incluindo os curtidores e tecelães, que segundo creio chegaram no Surprise, instalar-se-ão em Philippsburg, onde estabelecerão uma fábrica de lona, como deve ser. Calou-se, pois simplesmente nada mais tinha a dizer. Podeis ir, Richard. Voltou à sua cerração no val, num misto de excitação e tristeza. Ross oferecera-lhe o seu meio hectare, exatamente onde estava a sua casa. Uma dádiva maravilhosa, pois tinha a terra já limpa e semeada. Nat Lucas e Richard Fillimore haviam recebido uma oferta semelhante, enquanto Crowder, Rice e Mortimer teriam de derrubar árvores. A sua tristeza era provocada pela solidão a que Ross tencionava definitivamente por fim. Embora Laurel pudesse ocupar a sua própria cabana, Richard sabia que não poderia banir assim uma mulher, do mesmo modo que não a poderia oferecer a Laurel. Este era um homem decente, mas esperaria certamente gozar-se do corpo dela, quer ela quisesse, quer não. Não, a desgraçada criatura teria de viver em sua casa, num compartimento mais alargado. Foi isso que cancelou os seus planos para o fim de semana e que consistiam em pescar à linha nas rochas a poente do local de desembarque e num longo passeio com Stephen. Assim teria de começar a acrescentar um compartimento na sua casa destinado à mulher. Johnny Livingstone, suficientemente sensato para não perguntar por que necessitava dele, construíra-lhe uma espécie de trenó com patins lisos, aos quais se poderia ligar por meio de um arnês de lona e puxá-lo como se fosse um cavalo. Precisara dele para transportar os ingredientes para o fabrico do malte até à destilaria, tarefa que só ele tinha podido desempenhar e a coberto da noite. Tinha a mesma capacidade de um grande carro de mão e era-lhe muito valioso. Agora teria de o utilizar para transportar da pedreira pedra para mais alicerces. Malditas mulheres! Como era inverno, os oficiais superiores juntaram-se na messe a 1 hora da tarde para tomarem a refeição quente do dia, e o mesmo fez o Major Ross na sala de jantar da Casa do Governo. A senhora Morgan, como Lizzie Locke insistia que lhe chamassem, revelava-se uma soberba cozinheira, agora que tinha alguns ingredientes. Naquele dia serviam assado de porco em honra da chegada do Surprise e do Justinian, embora nenhum dos oficiais de qualquer destes navios tivesse sido convidado. Também não o tinham sido os senhores Donovan, Wentworth e Murray. O tenente Ralph Clark também não estava presente. Levara o pequeno John para jantar com estes mesmos 3 senhores. A sua mesa era extraordinariamente frugal e tinha-o sido desde a viagem de Inglaterra. Quando se tratava de gastar o seu dinheiro, Clark, cujas circunstâncias estavam financeiramente encurtadas, era extremamente sóbrio. O tenente Robert Kellow também não estava presente. Encontrava-se ainda em Coventry, depois de ter travado o ridículo duelo com o tenente Fady. Estavam presentes o major Robert Ross, o capitão John Hunter, o capitão George Johnston, o tenente John Johnston e, ai de mim, o despudorado besbilhoteiro tenente William Fady. O major serviu um aperitivo de rum do Rio, reservando a garrafa de Porto que o capitão Maitland do Justinian lhe tinha oferecido para uma bebida depois de jantar. A refeição levou um pouco a chegar. O major serviu um segundo aperitivo. Assim, quando se sentaram à mesa para fazer justiça ao pernil de porco, de pele maravilhosamente estaladiça, confeccionado pela senhora Morgan com um molho delicioso e as batatas assadas perfeitamente coradas com o suco da carne, os 5 homens tinham a cabeça demasiado tonta para que os efeitos do rum se dissipassem com a comida. A situação não se resolveu, pois, ainda para mais, a bebida continuou a acompanhar o festim. Já vi que substituiu Clark como chefe dos armazéns do governo, disse Hunter, terminado o último bocado de pudim de arroz a nadar em melaço. O tenente Clark tem coisas melhores a fazer do que contar pelos dedos, disse Ross, com o queixo a brilhar da gordura da carne. Sua Excelência enviou-me o Freeman's para lá trabalhar e vou aproveitá-lo. Preciso do Clark para superintender o edifício de Charlotte Field. Hunter endireitou-se. Lembrei-me, disse em voz calma, que durante o seu memorável discurso desta manhã deu a entender que os meus homens seriam deslocados para fora da cidade de Sydney, para a estrada de Cascade, creio que foi o que disse. Exatamente. Ross limpou o queixo com um dos guardanapos que a querida senhora Morgan tinha cortado e embainhado de uma velha toalha de linho. A mulher era uma joia. Ross não conseguia perceber o que teria dado a Richard Morgan para a repudiar, mas suspeitava que teria a ver com as atividades na cama. Nesse campo, Morgan tinha razão. De certo que não era uma mulher provocante. Dobrando o guardanapo, Ross olhou diretamente para Hunter, sentado no lado oposto da mesa. E então? Perguntou. Ross, o senhor já não é aqui o importante Lorde Executor. Então, o que lhe dá o direito de tomar decisões acerca da minha tripulação? Creio que ainda sou o governador-tenente. Assim, estou no meu direito de fazer aquilo que quero e mandar os membros da Marinha Real para a estrada de Cascade. Com a próxima chegada de cerca de 150 mulheres, não quero a cidade de Sydney cheia de rufias que não querem trabalhar, mas que mesmo assim exigem que lhes deem de comer. Hunter empurrou o prato de pudim para o lado com tal força que voltou a caneca de rum já vazia e inclinou-se para a frente apoiando as palmas das mãos na borda da mesa. Já basta, gritou, erguendo a mão e batendo com ela no tampo. Ross, o senhor é um pérfido ditador e vou informar disso o governador quando regressar a Port Jackson. Já enforcou os meus homens, já os mandou vergastar. Maldito seja por tudo isso. Obrigou os homens da Marinha Real a desempenharem tarefas de que eu nem sequer encarregaria Judas Iscariote, apanhar linho, arriscar a vida empurrando pedras no recife. Pôs-se de pé e arreganhou os dentes, a olhar para Ross. E o pior é que desfrutou de todos os instantes da sua lei marcial. É verdade, disse Ross, com decepcionante afabilidade. Fez maravilhas ao meu fígado e bofes. Ver a Marinha fazer alguma coisa para variar. Digo-lhe, Major Ross, não pode banir os meus homens. Ai, não que não posso. Ross ergueu-se com os olhos em brasa. Já o aguentei a si e aos seus privilegiados durante 6 meses. Bom, mas agora não os quero aqui ao pé. Vocês, sacanas da Marinha Real, pensais ser os senhores da criação. Mas pelo menos aqui, não. Aqui sois um monte de sanguessugas a chupar o sangue dos outros. Mas quem manda é um fuzileiro. Este fuzileiro. Vai fazer como lhe foi ordenado, Hunter, e acabou. Não me importa que vão ao cu a todos os marinheiros, mas não podem continuar a fazê-lo aqui, para eu sentir o cheiro dos vossos tragos. Levai as vossas bostas para a estrada de Cascade. Vou levá-lo a tribunal marcial, Ross. Vou fazer com que o chamem a Port Jackson, onde cairá em desgraça e será mandado para a Inglaterra no primeiro navio. Experimente, seu maricas patético. Lembre-se que não fui eu que perdi o comando. E se me obrigar a ir a tribunal marcial, será para testemunhar que o senhor não deu atenção aos que estavam presentes nesta ilha, que o poderiam ter informado de como não perder o navio. Vociferou Ross. Hunter, a verdade é que o senhor, nem que fosse rebocado, era capaz de fazer navegar uma barcaça entre Woolwich e Tilbury. Com o rosto arrocheado, Hunter chupou com um silvo os pingos de espuma dos cantos da boca. Pistolas, disse, amanhã ao nascer do sol. O major soltou uma gargalhada. Não queria mais nada, retorquiu. Não quero deixar mal o corpo de fuzileiros. Combater em duelo com um florzinha, já avô, e com um pé na cova? Ponha-se a andar. Ouviu? Ponha-se a andar e não apareça mais na cidade de Sydney enquanto eu for governador-tenente da ilha de Norfolk. O capitão Hunter deu meia volta e desapareceu. As três testemunhas à mesa entreolharam-se. Fady estava desejoso de arranjar uma desculpa para ir a correr contar a Ralph Clark. John Johnstone sentiu-se doente do estômago e o ganancioso George Johnstone tinha consciência de um delicioso bem-estar, não inteiramente atribuído ao rum ou à comida da senhora Morgan. Era bem feito para a Marinha. Concordava plenamente com a opinião de Ross em relação à tripulação do Sirius. Para além do mais, recaía sobre ele, que era o único capitão, a responsabilidade de evitar que os fuzileiros alistados se atirassem à garganta dos marinheiros. Não era fácil. E como o major fora esperto em retirar da cidade de Sydney parte do problema antes da chegada de 157 mulheres? Fady, disse o major, sentando-se com um suspiro de satisfação. Deixe estar o cu nessa cadeira. Não vou ordenar-lhe que fique de boca fechada, pois nem o próprio Deus o poderia obrigar, a menos que o emudecesse com um raio. George, faça as honras ao porto. Não vamos terminar este memorável jantar sem fazermos um brinde de lealdade à sua majestade e ao corpo de fuzileiros, que um dia será o real corpo de fuzileiros. Nessa altura, teremos uma mesma hierarquia que a Marinha. Na sexta-feira 13, dia tão pouco auspicioso que toda a comunidade estremecia no terror da superstição, as mulheres começaram a ser desembarcadas de Surprise em Cascade, já que o vento se recusava teimosamente a deixar de soprar de sul. Embora naquela ocasião tivesse já 10 serrações a trabalhar e Ralph Clark quisesse uma em Charlottefield para funcionar em conjunto com uma equipa de carpinteiros, Ross estava ansioso de estabelecer o aldeamento lá em cima e desejoso de ter mais terra para semear cereais. Richard continuava a serrar. E ainda com o grumete Billy Wigfall. Mas na manhã daquela sexta-feira 13, foi obrigado a ir dizer ao Major Ross que não conseguia convencer um único homem a serrar num dia tão azarento. Passe-se, senhor, que se chamasse o Richardson e o seu gato, eles trabalhariam, mas seria tal a confusão que daria certamente lugar a muitos acidentes. Não posso correr o risco de ter os meus homens incapacitados por ferimentos quando temos de serrar madeira para tantos aldeamentos, explicou Richard. Há coisas a que não se pode resistir, disse Ross, também ele um pouco receoso dos maus augúrios. Vou dar a toda a gente o dia de folga. Terão de trabalhar amanhã para o substituir. A propósito, proibi a todos os condenados que fossem hoje a Cascade em busca de mulheres que lhes agradassem. Sorriu sem alegria. Disse-lhes também que, se me desafiassem e desobedecessem, o mais certo seria arranjarem as que não lhes convinham, por ser sexta-feira 13. Mas como essas inúteis criaturas terão de ser ajudadas a vir para a terra e na subida, e como ordenei aos meus fuzileiros que se afastassem, deixei o campo livre aos marilheiros dos Sírios. Esta afirmação provocou-lhe um genuíno sorriso. Mesmo assim, quero lá alguém para me relatar a conduta desses homens, a maior parte dos quais chegou ao mundo sem o benefício de terem pai ou mãe. Podes acompanhar o Sr. Donovan e o Sr. Wentworth, Morgan. Partiram os três às 8 da manhã, na melhor das disposições, não obstante a data. Stephen e Darcy Wentworth entendiam-se às mil maravilhas. Este, tal como Richard, era demasiado sensível para condenar um homem por ser florzinha. Os dois partilhavam ainda algumas características, particularmente um gosto por novos lugares e aventuras, e eram ambos muito instruídos. O mar ofereceram um escape para o desejo de ação de Stephen, enquanto Wentworth tinha experimentado o apelo da estrada e fora detido e julgado várias vezes como salteador. Apenas os tais parentes importantes o tinham conseguido livrar, mas até mesmo a paciência da família acaba por ter limites. Como estudar a medicina, no intervalo dos assaltos às carruagens, o Wentworth recebeu ordens para partir para a Nova Gales do Sul e nunca mais voltar. A recompensa seria um pequeno rendimento a receber apenas nessas paragens. Stephen usava ainda o cabelo comprido, em luxuriantes caracóis, mas Wentworth preferia um estilo que dizia vir a ser em breve a nova moda. O cabelo cortado no alto, como o de Richard, mas não tão curto. Caminhando pela estrada, tinham os três um aspecto formidável. Formosos, grandes, esguios, sendo o Wentworth o mais alto e o único louro, entre os dois de cabelo escuro. Subiram com dificuldade o terreno íngreme que surgia a 100 metros do local de desembarque e encontraram Surprise muito perto de terra e o mar calmo. A maré subia e o capitão Anstis tinha 2 dias antes sido instruído pelo Sr. Donovan do modo como haveria de pôr as pessoas em terra firme, com segurança. Conselho que ele, mestre comerciante, teve a sensatez de aceitar. Anstis é um homem horrível, afirmou Stephen, sentando-se na rocha. Disseram-me que em Port Jackson vendeu papel a 1 dinheiro a folha, tinta a 1 libra o pequeno frasco e chita crua a 10 chelins a vara. Nota, equivalente a 45 polegadas, isto é, 1,143 metros. Fim da nota. O cirurgião Murray disse que não teve tantos clientes como esperava, de modo que vamos ver como decorre aqui a venda. Recordando-se de que Lizzie Locke, Richard Morgan, lhe tinha contado acerca da falta de panos para as regras das mulheres, Richard decidira que, por muito que lhe custasse enriquecer um homem que matava outros à fome só pelo lucro, estaria junto à banca para comprar algumas varas de chita crua para aquela a quem fosse obrigado a dar guarida, segundo o plano de Ross. Talvez que as passageiras do Lady Juliana tivessem recebido panos, mas duvidava. Afiar-se no comportamento da tripulação sexualmente saciada do Lady Penryn, os marinheiros não teriam sido compreensivos, por muitas mulheres que houvessem assaltado. Teria certamente lhe arranjado um colchão, um travesseiro, lençóis, talvez um cobertor e roupas. Johnny Livingstone tinha prometido fazer-lhe a cama e mais umas cadeiras, mas a sua inoportuna hóspede iria ficar-lhe dispendiosa. Tinha ainda as moedas de ouro na caixa e nos tacões das botas de Ike Rogers. Seria interessante ver o que Nicholas Anstice tinha à venda. Pode esmeri-lo? Esperava que sim. O seu fornecimento estava quase esgotado. Fazia folhas de lixa com areia de Turtle Bay, fabricava cola com tripas de peixe, mas não podia duplicar o pó de esmeril. Pouco depois das 10 horas, o primeiro escaler dirigiu-se à terra com um grito de alegria dos 50 marinheiros do Sirius que esperavam ansiosos. Havia outros escaleres, já dentro de água, ao lado do Surprise, nos quais embarcavam mais mulheres. As condições atmosféricas não eram tão más como quando o Major Ross desembarcara do Sirius. E também não chovia, mas quando o primeiro barco manobrou para se aproximar da rocha de desembarque, os remadores colocaram-se em posição para se afastarem rapidamente se surgisse uma onda maior, o que fez com que as mulheres gritassem, se debatessem e se recusassem a saltar. Um marinheiro do Sirius avançou até à beira da rocha e estendeu as mãos. Quando o barco se chegou pela segunda vez, os dois marinheiros a bordo lançaram-lhe uma mulher aos gritos, a que se seguiram outras. Ninguém caiu, e as trouxas de haveres pessoais vieram também atrás delas. Um segundo barco sucedeu-se ao primeiro, e o processo foi repetido. Em breve, o pequeno espaço, nas proximidades da rocha de desembarque, estava cheio de mulheres e de marinheiros do Sirius. Porém, não houve liberdades ofensivas. Cada uma delas, na sua maioria, foi conduzida pelo homem a quem mais pareceu agradar, para subir até ao cume, 60 metros mais acima. Esperem que as notícias cheguem lá acima, disse Stephen, e que os fuzileiros saibam que os homens dos Sírios ficaram com as melhores mulheres. Vão ficar furiosos, porque ainda por cima o Ross os proibiu de cá virem. Fê-lo deliberadamente? Perguntou Wentworth com curiosidade. Sim, mas não pela razão que se poderia pensar, respondeu Richard. O que seria pior? Deixar escolher primeiro os fuzileiros que não estavam de serviço ou permiti-lo aos marinheiros dos Sírios? Como deve haver discussão, o major prefere que esta seja entre fuzileiros e marinheiros e não entre fuzileiros e fuzileiros. De qualquer forma, não há grande escolha. Stephen sorriu. Creio que neste momento até a Górgona Medusa lhes pareceria formosa, depois de tanto tempo. Contei apenas 53 mulheres, o que significa que temos de levantar o traseiro e descer à rocha. Os ajudantes do Sirius desapareceram. Tal como Stephen Donovan e Richard Morgan, mas por razões muito diferentes, Darcy Wentworth não se tentava em arranjar mulher para si, por entre as que desembarcaram, depois de os três homens chegarem à rocha para ajudar as aterrorizadas criaturas a saltar para a terra. A sua amante condenada, uma bela rapariga ruiva chamada Catherine Crowley, não sairia em Cascade. Ela e o bebê, William Charles, aguardariam até que a baía de Sydney se acalmasse. Wentworth apaixonara-se por ela à primeira vista, e em ar de desafio retirara do imundo corredor do Neptuno. Catherine dera à luz o bebê na cabina que pertencera aos MacArthur antes do Neptuno chegar a Fort Jackson. Fora ao mesmo tempo uma doce alegria e uma terrível tristeza. O pequeno William Charles, com os caracóis ruivos da mãe e a promessa da estatura do pai, tinha um olho torto e nunca veria muito bem. Depois de desembarcar os condenados, cerca de 70 mulheres e todos os homens, o Surprise fez sinal, quando a maré ia a meio, de que não sairia mais nenhum. As mulheres tinham um ar desolado, embora pudessem ter sido bem tratadas no Lady Juliana. A viagem para a ilha de Norfolk tinha decorrido num navio molhado, úmido e que metia água. Num convés que, como tinha transportado homens na viagem grande, estava ainda cheio de porcaria, dejetos e excrementos. Porém, os 47 homens que desembarcaram encontravam-se em estado lastimoso. Teriam sido estes os mais saudáveis, os enviados para Port Jackson? Wentworth tivera de saltar para cada escaler que chegava. Os marinheiros do Surprise não se mostravam interessados e pegaram os desgraçados para os atirar a Richard e a Stephen. De contrário, nunca conseguiriam sair. Não tinham carne. Os olhos afundavam-se-lhes nas órbitas como bagas engelhadas em círculos de papel. Não tinham dentes, nem cabelo, as unhas podres. Vinham cheios de escorbuto, piolhos e desinteria. Richard, o mais rápido, correu à cidade de Sydney para arranjar ajudantes entre fuzileiros ou condenados. As últimas mulheres, que não tinham sido reclamadas pelo Sirius, arrastavam-se ao longo da estrada, curvadas ao peso das suas trouxas, enquanto ele voltava a correr, acompanhado pelo sargento Tom Smith e pelos recrutas que trazia consigo. Poucos eram fortes como os serradores, e entre eles vinha mesmo um homem que ia fazer 42 anos. Nem ele nem Smith viram um dos condenados voluntários, Tom Jones II, desaparecer antes de o grupo chegar à fenda antes de Cascade. Havia ainda mulheres que tentavam chegar à cidade de Sydney. Porém, ao crepúsculo, o trabalho terminara. Todos os condenados desembarcados estavam a salvo na cidade de Sydney, onde mais mulheres foram escolhidas e os homens emaciados e gravemente doentes metidos num hospital e no telheiro de um armazém apressadamente improvisado. Olivia Lucas, Eliza Anderson, a viúva de John Bryant e a governanta do comandante, a senhora de Richard Morgan, tratavam dos doentes, sentindo que estes nunca voltariam a ficar bem. Seriam aqueles os melhores homens entre mil? Era o que ninguém conseguia compreender. Como no dia seguinte o Surprise se encontrasse ainda em Cascade, Stephen, Darcy Wentworth e Richard regressaram para ajudar, depois de se terem esfregado com toda a força na noite anterior para se limparem dos bichos passados pelos homens e mulheres a que tinham prestado ajuda. Logo se levantou vento e o Surprise fez sinal de que tinha terminado. Stephen e Darcy encarregaram-se da última leva de mulheres e animaram-nas, mostrando-lhes como haveriam de carregar melhor com as suas trouxas e transportando eles aquilo que podiam, garantindo às aterrorizadas criaturas que iam gostar da ilha de Norfolk, lugar muito mais agradável do que Port Jackson. Designado para se certificar de que no Surprise não iriam mudar de ideias e baixar subitamente outro escalero, Richard demorou-se mais uns minutos para sair de Cascade. No cimo do monte, voltou-se para lançar o olhar pela costa. Uma vista que lhe era menos familiar que a do fabuloso Recife sobre a Baía de Sydney, com a lagoa, as praias e as ilhas ao largo. Porém, pensou que a extraordinária beleza não era menor ali, entre as cascatas, os afloramentos rochosos dentro de água, uma enorme falha a norte que lançava um jato de espuma cada vez mais alto quando o mar se erguia. Como eram interessantes os pinheiros de Norfolk. Para permitir a construção da estrada, tinham sido cortados ao nível do solo, com uma serra em cruz, e estavam já a desfazer-se, enfiando-se lentamente abaixo da superfície da terra. Dentro de 2 anos, e enchendo-se a cratera com terra solta, ninguém viria a saber que tudo aquilo estivera coberto de árvores. Apercebeu-se de que o sol estava mais baixo do que o que pensara e apressou o passo para atravessar a clareira em redor de Philip Berg, onde Ross seguia heroicamente os passos de King, tentando estabelecer uma indústria de fabrico de lona. Meteu então pelo atalho da floresta, que levava ao cume plano, para onde o governador-tenente banira os homens do Sirius. O capitão Hunter recusara-se a acompanhá-los. Decidira ir morar com o tenente William Bradley, no local que começava já a ser conhecido como o Caminho de Fillmore, devido à corrente que atravessava a terra de Dick Fillmore. Bom, estava a salvo, ainda por mais um dia. Nenhuma das mulheres se agradara dele. Nenhuma tivera falta de quem ansiosamente a recebesse, embora todas estivessem encantado com Stephen, esse diabo. Enquanto caminhava, Richard chegou à conclusão de que, com sorte, escaparia a ter de cuidar de alguém que não de John Laurel, mesmo que isso significasse ficar sem uma porca.